Fala que me odeia fazendo amor gostoso. Fala que me odeia fazendo amor gostoso. Você queima a língua passando no meu corpo. Fica implorando meu beijo de novo. Fala que me odeia fazendo amor gostoso. Fala que me odeia fazendo amor gostoso. Eu tava sempre em segundo plano. O que pegava fogo tava congelando. Tava congelando. Não venha cobrar o que você não deu. A cama que era de casa só tinha eu. Sempre inventava uma dor de cabeça boba pra gente não conversar sem roupa. Eu tava sempre em segundo plano. O que pegava fogo tava congelando. Tava congelando. Não venha cobrar o que você não deu. A cama que era de casal só tinha eu. Sempre inventava uma dor de cabeça boba pra gente não conversar sem roupa. Nesta segunda, dia 20 de março, a Guanaré FM se chamará Nordeste FM e vai operar na frequência 98,7. É nesta segunda, dia 20 de março. Não perca! Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu. Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu. O combinado era da gente se reencontrar. Quem sente saudade primeiro ligar. Enlouqueceu e desapareceu. Plantou amor no peito. tô pra negar. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu. Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu. O combinado era da gente se reencontrar. Quem sente saudade primeiro ligar. Enlouqueceu e desapareceu. Plantou amor no peito e não voltou pra negar. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amar você. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Jorge Matheus, Guilherme Santiago, Marília. Ai, loirão, vamos judiar desse povo. Se ele soubesse a verdade, não estaria contigo. Se ele soubesse os detalhes, passava de amor pra pior inimigo. Se ele soubesse a metade do que você faz comigo, trocaria eu te amo por eu não queria ter te conhecido. Uma hora você vai esquecer de apagar as mensagens dizendo que já não consegue parar de me amar. Reza pra ela não ver e nem desconfiar. É melhor a gente parar. Não me liga mais, que eu não ligo não. Vê se deixa em paz o meu coração. Vou sumir pra não ter perigo. Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça comigo. Justo. Que vai acontecer? Uma hora você vai esquecer de apagar as mensagens dizendo que já não consegue parar de me amar. Reza pra ele não ler e nem desconfiar. É melhor a gente parar. Não me liga mais. Vê se deixa em paz. Vou sumir pra não ter perigo. Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça comigo. Não vou mais fazer com ele o que eu não quero Atenção! A partir do dia 20 de março, a sua Rádio Guanaré vai mudar de nome e de frequência. Mas a qualidade de programação vai continuar sendo a melhor. Então anote aí! A partir do dia 20 de março, segunda-feira, a Guanaré FM sai da frequência 105,9 e mudará para a frequência 98,7, transformando-se na Rádio Nordeste FM. Então fique ligado e anote aí para não esquecer. Dia 20 de março, a sua nova frequência é 98,7. Nordeste FM. Aqui vai ser legal. Exceto os falador. Alô, Inês! Meu porta-malas explodindo, tocando suas modas. Cigarro já na betuca, tá quase queimando a minha mão. Mesa barata, cacheta na mesa, espetinho na promoção. Tem vida mais cara, mas melhor que essa não. Que vem até desacreditar nessa vida que eu tô levando. Como é que ganhando tão pouco deve tão? Esse aí não presta, não vale nada. Mexe com coisa errada. Alô, inveja, bebe que nós paga. Pra quem tá me xingando, tudo que eu tô fazendo. Faz o quê? Quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento, bebe mais e fala menos. Pra quem tá vigiando tudo que eu tô fazendo, bebe mais e fala menos. Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento, bebe mais e fala menos. Vocês enchem o saco, eu encho a cara. Ou vocês aturam, mas a raiva. Alô, inveja, bebe que nós para. Cês enchem o saco, eu encho a cara. Ou cês aturou, passa a raiva. Alô, inveja. E palma, né? Tem muita gente que é assim. Até desacreditar nessa vida que eu tô levando. Como é que ganhando tão pouco deve tanto? Esse aí não presta, não vale nada. Mexe com coisa errada. Alô, inveja, bebe que nós paga. Pra quem tá me julgando, tudo que eu tô fazendo. Faz o quê? Pra quem tá me julgando, pro xisca de sofrimento, bebe mais. Fala menos. Pra quem tá vigiando tudo que eu tô fazendo, bebe mais e fala menos. Pra quem tá me julgando por fiscais de sofrimento, bebe mais e fala menos. Vocês enchem o saco, eu encho a cara. Ou vocês aturam, passa a raiva. Alô, inveja, bebe que nós para. Cês enche o saco, eu encho a cara. Ou cês apurou, passa a raiva. Alô, inveja, bebe que nós faz. Saudade digitando em plena madrugada. Gomas na mente, dá uma encorajada. Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara. Quando eu bebo eu lembro de alguém, ou alguém que só me faz mal, mas faz amor como ninguém. Por isso nosso fim não tem ponto final. A gente é ex sem beber, mas bebendo vira atual. E não era pra ligar, mas liguei. Não era pra beijar, mas beijei. Eu tento ser forte, não senti vontade, mas você é o ponto fraco da minha saudade. E não era pra ligar, mas liguei. Não era pra beijar, mas beijei. Eu tento ser forte, não senti vontade, mas você é o ponto fraco da minha saudade. Não sei quem é pior, eu que bato na porta, não é você que abre. Marcos e Benuti, João Gomes. Muito obrigado pelo convite, tamo junto com você. Só

lights come on. Yeah, yeah. 30 almost got me, and I'm so over love song. Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop a line. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. I need a lover. I need a la la la la la la la la. I need a la la la la la la la la. I need a la la la la la la la la. I need a lover. I need a lover. I need a lover. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. Exception, I'm a blessing of a body to love on. A partir do dia 20 de março, a sua nova frequência 98,7 Nordeste FM. Eu não vou negar o que tá no meu coração, e o meu coração só tá pedindo por você. Se a gente se encontrar, eu sei que vai dar bom. O meu medo é o que depois pode acontecer. Depois das garrafas de vinho aberta, depois de beber cada gota da taça. E a nossa música tocando na sala. Depois de falar que tava com saudade, eu te falar que sinto sua falta. Promessa quebrada, meu chapéu caindo, cê tirando a fivela do cinto. De baixo pra cima, cê me olha com um olhar bandido. Sei que você não vai ser minha companhia de domingo. Mas se eu falar que eu não quero, eu minto. Se eu falar que eu não quero, eu minto. Meu chapéu caindo, cê tirando a fivela do cinto. De baixo pra cima, cê me olha com um olhar bandido. Sou um cowboy fora da lei, mas você também não é flor de cicheira. Ê, boiadeira. Depois das garrafas de vinho aberta, depois de beber cada gota da taça. E a nossa música tocando na sala. Depois de falar que tava com saudade, eu te falar que sinto sua falta. Promessa quebrada, meu chapéu caindo, cê tirando a fivela. Você me olha com um olhar bandido. Sei que você não vai ser minha companhia de domingo. Mas se eu falar que eu não quero, eu minto. Se eu falar que eu não quero, eu minto. Meu chão. chapéu caindo, cê tirando a fivela do cinto. De baixo pra cima, cê me olha com olhar bandido. Sei que você não vai ser minha companhia de domingo. Mas cê fala que eu não quero, eu minto. Cê fala que eu não quero, eu minto. Os agrobói, a boiadeira. Ah, bebê! Explodiu! Foi tão bom te encontrar. Chega mais, ferrugem! Que honra, meu irmão! Muito obrigado por tudo. Minha. Que sonho! Mas sabia eu que aquele domingo iria mudar nossas vidas pra sempre. Céu azul, astro rei, o dia era lindo, cerveja gelada e o mar só pra gente. Que coisa mais linda, era um patrimônio tombado na areia. Aquele corpinho rompeu minha veia. O vento amigo levou seu chapéu, fui correndo buscar. E ao lhe entregar aquela conversa fiada, puxei na simpatia da gata, parei. Aquele amigo invejoso gritando, é muita areia pro seu caminhão. Eu disse pra ele que minha caçamba era do tamanho do meu coração. As nossas ideias foram se encaixando. Me disse que amava pagode e som. Joga futebol e torce pro time do meu coração. Meu samba sem ela é puro fiasco, mas se eu tô com ela eu faço chover. Eu toco pandeiro, eu subo no palco, danço miudinho só pra ela ver. Que a minha vida é só pra ela, daqui pra frente é só com ela que eu quero viver. Na zona sul ou na favela, só da gente, antes, durante e depois o prazer. Que a minha vida é só pra ela, daqui pra frente é só com ela que eu quero viver. Na zona sul ou na favela, só da gente, antes, durante e depois do prazer. Que coisa mais linda, era um patrimônio tombado na areia. Aquele corpinho rompeu minha veia. O vento amigo levou seu chapéu, fui correndo buscar. E ela entregar aquela conversa fiada, puxei. E na simpatia da gata parei. Aquele amigo invejoso gritando, é muita areia pro seu caminhão. Eu disse pra ele que minha caçamba era do tamanho do meu coração. As nossas ideias foram se encaixando. Me disse que amava pagode e show. Jogar futebol e torce pro time do meu coração. Meu samba sem ela é puro fiasco, mas se estou com ela eu faço chover. Eu toco pandeiro, eu subo no pau, eu subo e te só pra ela ver. Só pra ela ver. Daqui pra frente é só com ela que eu quero viver. Na zona sua, na favela, só pra gente, antes, durante e depois no prazer. A minha vida é só pra ela, daqui pra frente é só com ela. Antes, durante, depois, e depois, e depois um prazer. Só quero você. Só pra gente. Antes, durante, depois um prazer. A minha vida é só pra ela. É só com ela que eu quero viver. Eu sou na sua na favela. É diferente. Antes, durante, depois um prazer. Você é grande. Atenção! Estamos de mudança. Durante 5 anos, através da frequência 105,9, levamos mais que música para sua casa. Criamos conteúdos inéditos e promoções criativas que premiaram inúmeros ouvintes. Transformamos a maneira de fazer radiojornalismo. Arrancamos risos com os nossos programas de humor. E dedicamos espaço para oração, mensagens positivas e reflexões. Passamos por uma pandemia. Fomos essenciais, sendo a sua companhia no isolamento. Com informações que ajudaram a salvar vidas. Foram inúmeras coberturas e programas especiais, com a participação de gente importante do cenário musical nacional. Mas calma, tudo isso não acabou. Vai apenas mudar para melhor. O nosso time vai ganhar reforço, fazendo mais jornalismo, tocando mais músicas, fazendo mais promoções, criando mais conteúdos para um público ainda maior. Dia 20 de março, a Guanaré FM passa a se chamar Nordeste FM, levando em nossa marca o nome de uma das regiões mais intensas do país, pelo seu povo, natureza, cultura e musicalidade que encantam o Brasil. Tudo isso em nova frequência. 98,7. 98,7. Nordeste FM. Aqui vai ser legal. Não, não tô fazendo drama, não. Tudo que eu sofro é de verdade. Aqui dentro mora um coração. Nunca foi pecado ter saudade. Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex. É que a fila travou na sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Meu nego, ainda te quero. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Meu nego, ainda te quero. Hugo Guilherme, senhoras e senhores. Fred Fabrício. Acústico de primeira. Dois. Eu não sei te chamar de ex. É que a fila travou na sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Meu nego, ainda te quero. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Meu nego. Nós já cantamos. Agora é você. Só vocês, vai. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero. Meu nego. Sabe que a gente sempre acaba virando assunto delicado nas rodinhas, né, comandante? Com certeza. Fechando de avião, tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa. Aparentemente você tá de boa. Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir. Essa pessoa aí mandou você me bloquear. Será que isso tudo é medo de você me procurar? Como é que é então? Segura para Goiânia! É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou. Quem não me superou foi o seu amor. Isso é verdade. É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou. Só quem não superou foi o seu namorado. Se ele não se garante, eu não sou o culpado. Se cara não se garante, não. O Xande não é o culpado. Vem de leve minuto, a gente tem a pegada. É isso aí. Chama, chama. Forrozinho bom, bora Goiânia. Vai. Segura, Xande. E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa. Aparentemente você tá de boa. E aí? Mas essa

Wesley Safadão. Tamo aqui no Rancho do Poço em Fortaleza, camarote hoje. É o Piseiro, é? A Piseiro vem xiri. É pra bater no paredão, bebê. Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. E vem cair no desmadeiro. E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. Vai! E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. Vai! E vem cair no desmadeiro. Aumenta o som que hoje a parra é sem limite. Tem virote de uísque, mas bota pra gerar. O paredão no talo, morena, sonho e cavalo. Não quero nem saber, hoje eu vou desmatelar. Som de paredão, chama! Papá Piseiro! Bota pra tocar no paredão, bebê! E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. Vai, e vem caindo de roteiro. Que a noite é nossa, hoje é noite promete. E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. Vem caindo de mandela. Aumenta só que hoje a parra é sem limite. Tem virote de uísque, aí bota pra gerar. O paredão no talo, morena, só em cavalo. Não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar. Vai, WS. Vai, safadão. Ó o balançado, bebê, ó. Brasil 98.7. O que representa esses números? É a nova casa, a nova frequência. Vem aí uma rádio com a sua cara, do seu jeito e ainda melhor. A partir do dia 20 de março, Nordeste FM 98,7. A sua nova frequência. Cê acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular? Amor, tu vai rodar, tuas amigas tão mandando direct sem